você vai aprender o que é o verdadeiro pancadão de som automotivo. Pancadão de som automotivo. Automotivo. Automotivo. Automotivo. Mais uma qualidade, Fabrício César, pancada.